ドラゴンボールスーパ ー、オス氷川きよしです。今日の見どころは悟空とケフラが激突。 おれおりゃ ー、やべ、 待ってたぜ、その青いやつをな。 究極のサイヤ人対決、この後すぐ絶対見てくれよ。 Fica cada vez mais intenso. Caulifla e Kalé juntaram-se contra Son Goku, mas acabou por ser uma luta difícil para eles. Vocês as duas são um caso sério. No entanto, precisam de melhorar a finalização. Mana grande! Mas que vergonha! Kale, eu disse que nós éramos as mais fortes de qualquer universo se nos mantivéssemos unidas, não foi? É verdade! Parecia que este ia ser o fim delas. Não pode ser! Kale mais! Caulifla! Kefla! No entanto, elas fundiram-se, usando os brincos mágicos, e surpreenderam Son Goku com um poder e uma velocidade extraordinária. Agora vou mostrar-te o meu poder! Son Goku contra Kefla. O super guerreiro azul é derrotado. Nunca pensei que vocês se fundissem com os brincos. Este poder está a descontrolar-se como não houvesse amanhã! Quão forte consegue ser a energia da Kefla? É isso mesmo! Agora já está na altura de derrotarem o Son Goku! Agora ninguém me consegue parar! Eu tenho tanto poder! Parece que te ataquei com demasiada força! Desta vez vou te acertar! O vosso poder e velocidade são mais fortes do que quando estavam separadas! Não te apaixones! Eu ainda não acabei! Vais ver! Isto é que é força! O que é que se passa? Aqui vai tu! Este poder é super brutal! Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. A fusão é contra as regras! Se não consegues aguentar, força aí! Usa os brincos também, mano! Nós não queremos ser desqualificados, por isso nós não quebramos assim as regras. Porque não? A fusão é brutal! Sim, é mesmo brutal! Fusão! Fusão! Fusão! Então, sendo assim, o uso dos brincos é permitido. Toca isso! Nós não precisamos dos brincos. E não há necessidade de explicar o porquê. Mestre Quitela, claro que nós não precisamos. Claro que não precisamos deles. Aquelas guerreiras que estavam a lutar contra o cachalote. A energia delas cresceu cada vez mais. Bolas! Se estás preocupado com a luta do Son Goku, podes ir observá-la nos bancos! Seu imbecil! Descuidaste-te. Mas é... Verena, tu estás bem? Sim, estou bem. Claro que vocês os dois também tinham que ter essa capacidade. Isso mesmo. Agora só precisamos escolher quem se vai fundir. Pois, e que tal se nós escolhêssemos o 17 e a 18 para se fundirem? Espera aí um minuto! Aqueles dois são gêmeos, se me recordo bem. Eles devem ser compatíveis o suficiente. Isso é uma boa ideia! Vamos usar o número 35 a partir de agora. O que acham? Vocês os dois, não se esqueçam que dois tornarem-se num também significa que há uma hipótese de nós os perdermos aos dois ao mesmo tempo. Isso é verdade. Esqueçam lá a fusão! Mas eu pensei que era uma excelente ideia, Bills. Se isso implica que podemos perder pessoas, isso não é boa ideia! Por favor, decidam-se! Será difícil alguém derrotar os Jiren e Son Goku sozinhos. Por isso, porque é que não deixamos os nossos lutadores usarem os brincos para se fundirem? A fusão seria linda. Eu adoraria ver. Então, neste caso, usei estes. Zerputo e Rambara, usem estes. Boa, agora ponham-nos das orelhas. Vejamos. O brinco não quer entrar. Tens de tirar o capacete. Depois pões na orelha direita. Saiam da frente. Os meus brincos! Como é que isto pode acontecer? Brincos desfeitos em pó. Isto é demasiado belo. Estraguei tudo. Hã? Eu não sei quem és, mas tu queres lutar comigo? Então força! Vamos lá! Dá o teu melhor! Parece-me que magoaste a tua perna numa explosão. Isto é apenas para te dar uma vantagem. Ao menos sabes falar. Muito bem. Vou passar à ação. Ele é rápido. Quando é que chegaste aqui? Não me parece que bater na cara de uma mulher seja interessante. Quem precisa de compaixão no campo de batalha? Podes crer. Adeus. Olha lá. Eu não me lembro de ter pedido qualquer tipo de ajuda. Por acaso aconteceu que eu estava de passagem. Eu estou ao ombro. Ai, não vais escapar. bolas! Ah! Mas que grande explosão! Sim, bem grande! Son Goku! E pensar que alguma vez a Kefla conseguiria dominar o Son Goku! Peço imensa desculpa, Bills! O Son Goku já gastou muita da sua energia! Nem ele sonha em derrotar a Caulifla e a Kali! Quando elas estão fundidas em forma de Kefla! Força! Ataquem-no! Ataquem-no com tudo que têm! Vamos lá, Kefla! Vamos! Bolas! Azul. Será que o Son Goku tem toda a sua energia de volta? Tenho estado à espera desse tipo azul. Eu percebi que isto ia ficar bastante sombrio se eu me continuasse a controlar. Parece que sabes a pontuação. Então é a minha vez. Está na altura de dar o meu máximo. Que energia da Kefla pode ser tão poderosa? Eu desafio-te, Son Goku! Está a enfrentar o Son Goku Super Guerreiro Azul. Não achas que ela deveria ter cuidado? O Son Goku ainda não conseguiu recuperar toda a sua energia desde a luta com o Jiren. Estás a dizer que a Kefla consegue derrotá-lo porque agora é uma Super Guerreira? Sim! Eu não estava à espera que a energia da Super Guerreira Kefla fosse assim tão poderosa. Mas isso é um erro a nosso favor. Olha lá, não fiques assim tão assustado. Digo-te o mesmo. Veremos! Isto é incrível! Vá lá! As energias deles estão a crescer cada vez mais. Até onde é que eles conseguiram ir? Eles estão a tentar destruir o recinto todo! Foi incrível! Bom, o cachalote está de volta e desta vez está azul! Estás com dificuldades em derrotar-me, ainda tens muito para crescer! Tu não me consegues vencer! Então não me queres ver a ficar azul? Isso é se conseguires! Podes crer que consigo, depois de te derrotar! A Kefla é brutal! O Son Goku também! Aqui vai outro ataque! Técnica de Caíbe! O Son Goku está a usar a técnica de Kaib. Pois, e enquanto está azul, sim, é brutal. Detesto admitir isto, mas esta luta vale a pena ver. Agora, qual é que será o guerreiro que irá ganhar? Vou ver esta luta com todo o interesse até ao fim. O Son Goku está mesmo a esforçar-se. Usar a técnica de Kaib enquanto ainda não recuperou toda a sua energia deve estar a colocar uma enorme pressão no corpo dele. Considerando o tremendo poder da Kefla, agora que é uma super guerreira, ele deve ter percebido que não teria qualquer tipo de hipótese de a derrotar sem ser nesta forma em que está. Tu consegues! Tens de conseguir ganhar isto! Son Goku! Vá lá, Kefla! Agora é que a verdadeira luta começa! Vamos a isso! Tu és incrível! Esta vai ser a melhor luta! Derrotar-te vai valer a pena! Os meus braços estão dormentes! Brutal! Completamente brutal! Ok! É a altura de dar o meu melhor! Então eu também! Eu prometo derrotar-te! Ele desapareceu! Boa! Resultou! Muito bem, Son Goku! Ele venceu esta luta! Kefla, tu ainda te deves conseguir levantar, Kefla! Kefla! Eu não admito que usem os brincos e mesmo assim percam! Ei, estás a ouvir? Se usarem os brincos e mesmo assim perderem, eu juro que... Eu faço! Esteja calado! Você não está a ajudar! Eu senti mesmo essa! Mas nós ainda não terminamos! É verdade que não! Ela não desiste! Mesmo depois do ataque do Son Goku a ter atingido com toda a força! Aquela Kefla já deve estar para lá do seu limite! E mesmo assim, ela continua a lutar contra ele. Deve ser o sangue de guerreira que a Kefla tem nas veias que a está a influenciar. Com a energia que tem neste momento, não pode continuar a usar esta técnica. Tu sabes o que é que acontece se não a derrotares desta vez, não sabes, Son Goku? Aqui vai! Vai-a! E esse ataque já não funciona comigo! O quê? Não pode ser! Son Goku! É isso mesmo, Kefla! Agora o nosso universo 6 vai de certeza ganhar tudo! Expulsa-o do recinto! Tu és a vencedora! Despacha-te! Eu gostaria de ter lutado contigo mais tempo! Mas isto é uma competição! Está na hora de te ires embora daqui! Isto ainda não acabou. Son Goku! Está completamente atordoado. Nós vamos ganhar. Nós vamos mesmo ganhar. Vai e ataca o Kefla. Vamos lá. Queres continuar a lutar? Por mim tudo bem. Eu vou mostrar-te o quão poderoso eu sou. Acabou de acontecer! O que é isto? Tiveste sorte! Isso foi sorte pura e tu sabes disso! Não vai acontecer uma segunda vez! Desta vez eu vou destruir-te! O Isto é de loucos! Os olhos dele! Não pode ser! Esta forma do Son Goku é... de quando ele lutou com o Jiren! Sim, deve ser essa. Olha, parece que ele conseguiu vir ao de cima. Nunca pensei que voltaríamos a assistir a isto aqui. Até fico de boca aberta. Então porquê é que não nos mostras? Ultra Instinto! Eu quero ver isto! E eu? Muito, muito, muito, muito, muito, muito! O combate intenso com Kefla deu outra oportunidade a Son Goku de ativar o Ultra Instinto. Entre Son Goku e Kefla, quem irá quebrar os limites de alturas ainda mais inacreditáveis? E será o Universo 7 de Son Goku que sairá vencedor? Faltam 19 minutos até ao fim do Torneio do Poder. Olá, sou eu, Son Goku. Ao lutar contra os incríveis poderes de Kefla, surgiu novamente um milagre em mim. Kefla libertou uma onda de poder extremo enquanto eu despertava para o Ultra Instinto. Quem irá sobreviver à grande batalha de guerreiros? No próximo episódio de Dragon Ball Super, Sinais da Reviravolta, a mega explosão do Ultra Instinto. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.